noite, mais uma mãe angustiada com seu filho que saiu pela quebrada. Sentia no peito o que estava acontecendo. Seu menino trabalhador estava morrendo, mas ela não tinha ideia no que ele trabalhava. Dormia de dia e saía na madrugada, vendendo pra um, vendendo pra outro, com os olhos arregalados, com várias notas no bolso. Assim que chegava em casa, satisfação pra ela ele nunca dava. Se sentia cheio de moral, só dizia que era entregador de jornal. Sendo assim, nunca gerou desconfiança, pois se tratava apenas de uma criança. Com 12 anos já era um soldado, mas cometeu um erro, se tornou um viciado. Vacilou com o patrão da boca, tomou 2 tiros no peito a queimar roupa. É, não tiveram dó, mataram mais um garotinho que se iludiu com o mundo do pó. Deus, olhe pra mim, que assim está prestes meu fim. Deus, olhe para seus filhos, que assim eu já não ando tranquilo. Deus, olhe pra mim, que assim está prestes meu fim. Deus, olhe para seus filhos, que assim eu já não ando tranquilo. Desespero vem mesmo, é dentro do cemitério. Uma vida assim é que eu não quero. Não dá pra suportar aquela louca vontade de chorar. Saber que aquele corpo se vai pra sempre, pra nunca mais voltar. Aquela mãe coloca flores no caixão e suas lágrimas caindo, sentindo muita dor no coração. E as lembranças começam a passar na sua mente, uma tristeza enorme eternamente, um vazio por dentro. Mano, eu não aguento vendo tantas pessoas se destruindo por drogas, é foda. As ruas se tornou um perigo e na madruga são poucos os amigos, manos de fé, que é seguro aonde que não seja um mané. Eu, é, tô dentro da baia, escutei 2 tiros. Mano, já não tô tranquilo, vai ser aquilo. Deus, olhe pra mim, porque assim está prestes meu fim, mano. Deus, olhe para seus filhos, porque assim Sandrão já não anda tranquilo. Deus, olhe pra mim, porque assim está prestes meu fim, mano. Deus, olhe para seus filhos, porque assim sem ninguém já não anda tranquilo. Então pensa comigo, aquela mãe criou seu filho pra viver no perigo, pra morrer na mão do mané. As ruas são embaçadas, eu tô ligado como é. Aquele moleque 12 anos morreu na mira do cano sem poder reagir. Mais um inocente pra somar, que se foi assim. Mas não consigo entender, por desconto moral, fazer mais uma mãe sofrer. Aquela coroa era movida à esperança, a única coisa que ela tinha era essa criança. Não tem família, não, não tem marido, não. A única lembrança que ela tem é a imagem do seu filho ferido, perfurado, caído no chão. Por causa do pó, sentou na bala do oitão. É embaçado, ladrão, ambulância, hospital, caixão lacrado, pessoas chorando, mano se armando, atirando sem dó e sai andando na maior. Haha, tem uma pá de maluco se matando, sentando o dedo sem dó, vacilando. É, é mãe que chora assim, calibre 12, 38, pistola. Meu Deus, e agora que vacilo com essas armas na mão, já tá ligado, ladrão vai ser aquilo, ó. Com essas armas na mão, sangue bom vai ser aquilo. Deus, olhe pra mim, porque assim está prestes meu fim, mano. Deus, olhe para seus filhos, porque assim Sandrão já não anda tranquilo. Deus, olhe pra mim, porque assim está prestes meu fim, mano. Deus, olhe para seus filhos, porque assim sem ninguém já não anda tranquilo. É, tu lutas, me lembro da antiga como era bom. Curtia as ruas sem vacilação no peão. Eu, as mina e meus irmãos. Só que hoje em dia tá tudo diferente. diferente, não é mais como antigamente. Tá embaçado até pra dar uma banda, pra curtir com as minas, beber um vinho e ficar a pampa. É que alguns irmãos andam por aí muito louco, se tu olhar atravessado sem querer já leva um pipoco. Será que isso é certo? Aí me diz. Será que isso é correto? Aí me diz. Favela contra favela, mais um corpo no chão pra somar. Alguns andam dizendo por aí que a minha área é melhor que a tua. No outro dia tá perdido, tem que se cuidar, senão tará fudido. E tu sabe disso? Se eu olho no jornal, tá ali o que é que eu vejo? Muita violência e morte de algumas pessoas inimigas à sorte. Como exemplo, aquele moleque que se matou sem dó, se afundou na carreira e morreu no pó. Ou então aquele fulano que matou o menor, várias facadas no corpo sem dó. Ainda me lembro, o cara era primário e deixou mais uma mãe chorando. E deixou mais uma mãe chorando. Aqui a KS que disse, o nosso povo anda assustado. De ponta a ponta, de ponta a ponta, lado a lado. Tá difícil de viver tranquilo. Se as drogas e as armas, a violência continuar assim, vai ser aquilo. Já sabe, vai ser aquilo. E o nosso povo, como sempre, vivendo no prejuízo. Deus, olhe pra mim. Porque assim está perto o nosso fim. Deus, olhe para seus filhos. Porque assim eu já não ando tranquilo. Deus, olhe pra mim. Porque assim está perto o nosso fim, sim. Deus, olhe para seus filhos. Porque assim minha conjunção já não anda mais tranquilo. É isso aí, mano. Pode acreditar. Família CNP, MC deseja paz pra todas essas coroas, mano. É nóis, é nóis. Com certeza aqui é nós. Quem tá falando? Sou eu mesmo, KS, família Conjunção. Lá do Sul, Cristal, lado a lado com vários irmãos. Tipo assim, com Regis, com Mano Sandrão, com Mano Bagalho e Macanaque, DNA. E pode acreditar. Deseja aí, quem sabe o futuro seja bem diferente. Já não seja como hoje em dia. Quem não tá cansado, né? No presente é tudo mal. Tudo mal, né? Aí desejo paz pra todas as famílias da Sul, da Leste, da Oeste, da Norte. A todos os irmãos. M.A.K. L.A.C. Braço forte, nego Macanaque. Aí, família CN Boys, muito obrigado pelo convite. Morro Santa Teresa, satisfação.